tempo da chuva, eu clamo a ti. Senhor, traz a bênção, faz chover em mim relâmpagos de graça, água sem fim. Teu rebanho guarda, faz viver assim. Fortalece minha casa, Senhor. Em teu amor eu vou me alegrar. Como valente juntos em fervor, em teu nome vamos triunfar das lutas e angústias. És meu abrigo nos caminhos distantes. Eu sinto teu amigo, reúne o teu povo, traz-nos de volta com corações alegres. Nossa alma exalta. Fortalece minha casa, Senhor. Em teu amor eu vou me alegrar. Como valentes juntos em fervor, em teu nome vamos triunfar. E quando as ondas se português e worship, acústica, guitarra, piano. 72 BPM.